encontro vida em tuas palavras, Jesus. Me faz descansar em tuas mãos. Me traz alívio e paz ao meu coração. Recebo graça, renovo e perdão. És o meu rei. Vida eterna.